Se amanhã eu não estiver aqui, pode ter certeza eu vou subir. Minha alma tem um lar, meu lugar é lá, onde a tristeza nunca vai chegar. Já chorei, já lutei nesse chão, mas guardei viva minha fé no coração. Se esse corpo descansar, é só pra glória eu despertar. Aqui sou forasteiro, só tô de passagem, mas tenho em mim minha eterna coragem, de quem sabe o que vai encontrar quando Jesus vier me chamar. Se eu partir, tô com Deus. Vou morar no céu com os santos seus. Lá não tem dor, não tem hospital, só tem festa no reino eterno. Se eu partir, tô em paz, pois eu sei quem me espera lá atrás. Tem coroa, tem rua de ouro e um abraço do meu Senhor glorioso. De fechar os olhos, porque sei que o céu é o meu solo. Minha esperança não morre aqui, é viva e brilha como luz sem fim. Tem mansão preparada só pra mim, e o Cordeiro me espera ali. No céu não há mais escuridão, só luz, louvor e salvação. Aqui sou forasteiro, só tô de passagem, mas tenho em mim minha eterna coragem, de quem sabe o que vai encontrar quando Jesus vier me chamar. Se eu partir, tô com Deus. Vou morar no céu com os santos seus. Lá não tem dor, não tem hospital, só tem festa no reino eterno. Se eu partir, tô em paz, pois eu sei quem me espera lá atrás. Tem coroa, tem rua de ouro e um abraço do meu Senhor glorioso. Se eu tiver que partir hoje, amém, Deus já cuidou de tudo, tá tudo bem. A morte não me assusta mais, porque Jesus me leva pra casa em paz. Se eu partir, tô com